Seção 35 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Seção 35. Ruínas, de José de Almada Negreiros. Pandeiros rotos e coxas taças de cristal aos pés da muralha. Eras como Romeus, Julietas, as ameias. E o vento toca, em bandolins distantes, surdinas finas de princesas mortas. Poeiras adormecidas, netas fidalgas de minuetes de mãos esguias e de cabeleiras embranquecidas. Aquelas ameias cingiram uma noite pecados sem fim e ainda guardam os segredos dos mudos beijos de muitas noites. E a lua, velhinha, todas as noites reza a chorar. Era uma vez, em tempo antigo, um castelo de nobres naquele lugar. E a lua, a contar, para um instante, tem medo do frio dos subterrâneos. Ouvem-se na sala que já nem existe, compassos de danças e risinhos de sedas. Aquelas ruínas são o túmulo sagrado de um beijo adormecido, cartas lacradas com ligas azuis, de fechos de ouro e armas reais e lises. Pobres velhinhas da cor do luar, sem terço nem nada e sempre a rezar. Noites de insônia com as galés no mar e a alma nas galés. Arqueiros amordaçados na noite em que o coche era de volta ao palácio pela Tapada del Rei. Grande caçada na floresta, galgos brancos e amazonas negras. Cavaleiros vermelhos e trombetas de ouro no cimo dos outeiros, em busca de dois que faltam. Uma gôndola ao largo e um pajem nas areias, de lanterna erguida, dizendo pela brisa o aviso da noite. O sapato dela desatou-se nas areias e foram calçá-lo nas furnas onde ninguém vê. Nas areias ficaram as pegadas de um par que se beija. Notícias da guerra, choros lá dentro e crepes no brasão. Ardem cílios, serpentinas, a mão postas entre as flores. E a torre morena canta, molenga, 12 vezes a mesma dor. Fim da seção 35.